faz tempo que a gente não marca. Uma sacanagem. Se eu te conheço bem, contigo é zero romance, 100% sacanagem. Trota aqui na base, deixa de onda, faz de mim seu cavalinho. E agora, amor? Faz de mim seu cavalinho. E agora, amor? Woo!